fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. I'm Captain Jonathan Archer of the Starship Enterprise. Captain Starship Enterprise. Captain Starship Enterprise. Captain Starship Enterprise. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Impulse, quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Enterprise. Starship Enterprise. Captain Starship Enterprise. Captain Starship Enterprise. Tá, Andréia. E aí, Andréia? Oi. Tudo bem? Tudo. Legal. Andréia, vou te perguntar aí que você não participou do podcast anterior, mas você assistiu o Star Trek Into Darkness no cinema também, né? Sim. A gente foi lá e tal. E aí, o que, que você achou? Fala um pouco sobre a sua opinião do filme. Filme? É. Don't you understand? Fora o Kirk morrendo, voltou na vida? É. E o Spock chamando o papai? Chamando ele mesmo, né? Você achou zoado, então? Claro, qualquer coisinha de errado que tem no mundo, vamos chamar o papai. Papai, não sei fazer o miojo, quantos minutos que deixa? coloca o tempero antes ou depois? Wasn't that funny too, boy? Mas o filme não se resume a isso, pô? Você não curtiu? Claro, não. Foi muito bom. E a história, assim, só a parte do Khan, né? O sanguinho do Khan que salva a humanidade. Salva o Kirk. Agora todo mundo vive pra sempre, você entendeu? Agora não tem mais mortes, acabou. Só isso que eu achei um pouco zoado, mas de resto achei bem interessante, bem legal o contexto da história. Bom, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Impulse, então você assistiu, né? Os vulcanos zumbis? Isso! Parece monstros, nem zumbis, parece monstros. Porque ficaram deformados, né? É, pois é. A pegada monstro. Foi bem legal, assim. Pena que né, não conseguiram, até o final, teve que destruir, né? A cura? Não teve cura. É, não teve cura e tudo mais. Foi o único episódio de Star Trek que não tem cura, né? Não, não é o único, mas esse aí... Sim, pelo que eu conheço, né? Assim, é difícil não ter a cura. Até na nova geração, o Data consegue a cura pra aquele... Ah, sim, do Dine on Self lá, aquele... Que a gente também fez um podcast lá, e que aquele lá foi... Nossa, aquele lá foi a melhor achada de cura. Mas esse daí foi o único que não teve cura. É difícil mesmo eles não encontrarem a cura pra uma determinada doença, alguma coisa assim, né? Esse aqui acabou que serviu como pretexto pra explodir com tudo lá. É mais fácil, né? Vamos explodir com tudo do que ficar achando a cura, é muito difícil. Vai gastar muito orçamento. E aí, André, vamos então ler aí a sinopse do episódio? Vamos sim. Engage. A Enterprise responde ao chamado de socorro automático da nave vulcana Seleia, que havia se perdido na expansão délfica. A nave é encontrada num campo de asteroides e Archer vai até ela com um grupo avançado. Porém, são atacados pela tripulação vulcana, que estranhamente age como zumbis. Por terem sido planeta expostos a altas quantidades de Trillium D, uma substância que inibe o controle de suas emoções mais primitivas. Enquanto isso, a Enterprise navega pelo campo de asteroides ricos em Trillium, um minério que pode ser refinado para fazer um isolamento vital para viajar pela expansão, minimizando os danos das anomalias espaciais existentes na região. Sendo assim, Tucker e Mayweather decidem coletar o valioso minério, enquanto Archer e seus oficiais tentam sobreviver aos ataques dos enlouquecidos vulcanos e controlar T'Pol, que também começa a sofrer do mesmo mal. Muito obrigado, André. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. E cuidado com os vulcanos zumbis. Olá pessoal, tô aqui com o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, beleza? E aí, Valdomiro, beleza pessoal? Tudo bem? Vamos então falar sobre Impulse. Affirmative. Esse é um episódio que eu sempre pensei que quando fosse a oportunidade certa eu ia querer cobrir ele, cara. Porque, porra, é um thriller de ação com toques de horror, né, cara? E assim, a gente pode resumir ele, acho que o jeito mais fácil de a gente descrever esse episódio é, por mais trash que possa parecer a ideia, mas é como se fosse, sei lá, um filme de zumbis com vulcanos no lugar de zumbis, né, cara? Isso. Vulcano doido, né? Porra, completamente, né, cara? Isso aí. Então, a gente falando assim, você pode pensar, pô, que merda. Mas não, né, cara? A maneira como foi desenvolvido assim. Quer dizer, eu particularmente acho esse episódio excelente, cara. Ele cumpre o papel dele de forma exemplar, na minha opinião. Acho que, porra, ele é tenso, né, cara? A maneira como, assim, o diretor de fotografia, o trabalho que ele fez com iluminação, a direção, a música, cara, eu acho redondo, assim. O que você acha, cara? Cara, achei legal. Bem aquele estilo de filme de terror. Até como termina, é bem coisa de filme de terror também, né? Então, achei bem interessante a ideia da história, né? É legal também porque os vulcanos se fodem, né? Porque o vulcano se acha superior a tudo lá e são os únicos que se fodem nessa história, né? Então, isso eu achei legal porque é o tipo de coisa que nunca foi mostrado, né? Não desse jeito, né? E É óbvio que sempre, qualquer oportunidade que mostra de maneira, vamos dizer assim, coerente, vulcanos que perdem a linha de alguma forma, né? Que ultrapassam a questão da lógica e acabam ficando emocionais e tal. Quando isso é bem feito, cara, eu acho que é muito poderoso, assim. Causa uma, assim, pra gente que tá acostumado, sempre uma, eu acho que é bem-vindo quando isso é bem feito, quando não é totalmente apelativo, né? Então, aqui eu acho que foi bem feito. Apesar de que, pra mim, lá no final tem alguns exageros que a gente vai falar mais pra frente. Mas no geral, cara, eu acho que, putz, cara, foi uma boa ideia que foi bem executada, assim, cara. Não, verdade. Não, e tem um furinho aí que sempre tem, que a gente adora comentar, né? Mas nesse episódio eu até acho que foi bem menos. Eu não identifiquei muita coisa. A gente vai vendo, vai falar sobre isso aí. Interessante é que esse episódio é muito ligado à continuidade, né, de Enterprise, principalmente porque a gente tá falando de terceira temporada, né? E terceira temporada, o grande lance da terceira temporada de Enterprise é o arco Zindi, né? Que começa no final da segunda, no último da segunda, que é o The Expanse, né? Onde já dá o tom do que vai ser a temporada seguinte inteira, né? E essa é a primeira vez em Star Trek que a gente tem uma temporada com um arco. Que assim, começo dos anos 2000, isso era uma tendência nas séries dramáticas dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem diversas séries em que a temporada inteira começa a ter arcos pra ela, né? E em Star Trek foi a primeira vez que isso aconteceu. É lógico que arcos durante as séries foram começando a existir desde a nova geração, assim, em menor grau. Em Deep Space Nine isso foi muito maior, né? Ao ponto de a gente ter um arco que vai... Vários arcos, mas a gente tem o arco principal, que é o arco do emissário lá, que é o lance dos profetas, dos bajorianos e tal, aquele lance que nós temos dos Parades, que são resolvidos lá no último episódio e tal. Isso permeia a série inteira, só que um arco que é pra uma temporada inteira, digamos, que é o que acontece aqui na Enterprise, isso foi inédito pra franquia, né? Esse arcozinho, ele sempre foi, assim, muito criticado, né? Ele tem diversas coisas nele que você realmente, você não tem como não criticar, né? Algumas coisas eu acho que foram meio apelativas mesmo nesse, no arcozinho de maneira geral, mas é como até a gente já conversou em outras oportunidades. Mesmo eu achando que, de maneira geral, esse arco, ele é meio forçado, os episódios, a maioria deles, cara, foram muito bem feitos, assim. Os roteiros se sucederam muito bem, né? Não só no caso desse aqui que a gente tá falando, que é o Impulse, né? A gente tem vários episódios excelentes na terceira temporada, que é o tipo de coisa que muita gente, às vezes, parece que esquece quando critica a terceira temporada, né? Inclusive, eu acho que o meu favorito da terceira... E eu acho que até, cara, inclusive, acho que o meu episódio favorito de Enterprise é da terceira temporada, cara, que é o Twilight. Esse episódio, cara, é excelente, é um episódio redondo, cara. É uma puta história. É um episódio de Reset Button, mas nesse caso, acho que, cara, foi tão bem feito, cara. E ele é da terceira temporada, quer dizer, uma temporada que é muito criticada, né? Eu coloco ele como um dos melhores de toda a franquia Star Trek, assim, cara. É um negócio excelente mesmo. O Impulse é um episódio que é meio diferente mesmo, como a gente já falou, né? O lance de ser... eu até já comentei em outros podcasts sobre episódios que tem uma pegada meio horror. E esse aqui eu acho que é o máximo, cara. Em termos de ser Star Trek ligado ao horror, esse aqui eu acho que é o que mais chega perto desse gênero mesmo, né, meu? Bem gênero horror mesmo, aquele negócio de sombras, monstros... Apesar que serem monstros conhecidos, né? O ambiente é claustrofóbico, né? Porque o episódio inteiro se passa basicamente na nave vulcana, né? E vou te falar, eles capricharam nas naves vulcanas da série Enterprise, cara. Ah, sim. Essa nave, inclusive, eu até ia comentar, essa nave que apareceu, que a gente tem nesse episódio, é a Celeia, né? Ela é da classe Dekir, né? Que é um cruzador de combate, certo? E o interessante é que, nem você falou primeiramente, por exemplo, em relação a design, né, cara? Na Enterprise, na série, realmente eles tiveram um cuidado muito especial, por exemplo, em termos de design de naves vulcanas. Todas elas têm uma assinatura visual, digamos que elas têm um design que você reconhece, assim, pela cor, né? Inclusive, essa cor das naves, ela foi determinada lá no filme Primeiro Contato, né? Que é esse vermelho escuro, né? Essa quase marrom, né? Ah, sim, que foi uma das naves que... Eu não lembro se foi esse modelo que apareceu. Não, é um modelo diferente. Ele é um modelo que tem... lembra que ele tinha umas três pernas, assim, digamos? Ele como se fosse pra pousar, assim, lembra? Que ele era meio... Ele era bem diferente. Aquele lá era um shuttle, não era? Ou era a nave mesmo deles? Era a nave mesmo deles? Era a nave... Assim, o que deu a entender era que era a nave deles mesmo, né? Apesar de ser uma nave pequena, digamos, né? Mas esse formato de nave que aparece em Enterprise é diferente. O que eu acho que é coerente, porque isso aqui... É aquele negócio, né, cara? Um século antes, na época do Primeiro Contato, é um design diferente. Acho que isso aí é aceitável. Mas, ao mesmo tempo, é legal que na Enterprise, apesar de ter essa diferença de tempo, a cor da nave, das naves, ela permanece a mesma. Ah. Pra dar essa coisa de assinatura visual, pra você identificar de alguma forma, né? Sim, sim. E outra coisa também, aí a gente já entra no lance de por exemplo, sobre as curiosidades, né? Que o nome da nave, Celeia, você deve se recordar mais ou menos de onde que veio, né? Celeia. Celeia é uma montanha? Exatamente. Eu não lembro agora. Justamente, é o Monte Celeia, né? O Monte Celeia é citado pela primeira vez em termos, não de cronologia, mas de produção, no filme Star Trek 3, né? A Procura de Spock. Ah, tá. Então, no Monte Celeia é que é realizado aquele ritual que eles dão o nome de Fal Torpan, que é de... reunificação de corpo e mente, quando eles levam o corpo do Spock, que tinha acabado de se regenerar lá por causa do Gênesis, né? E daí eles pegam e fazem aquele ritual pra colocar o Katra, que tava na mente do McCoy, né? Pro corpo do regenerado lá do Spock, né? Então, é justamente realizado nesse Monte Celeia, né? Que fica em Vulcano, obviamente, né? E o Monte Celeia, depois, em Enterprise, na série... É explicado até que foi lá que surgiu, assim, que começou a jornada de Surak, né? O patriarca da filosofia da lógica vulcana, né? E aí o Monte Celeia ganha toda essa... essa importância, a relevância nessas paradas que eles vão falando mesmo na série Enterprise, né? Então, foi uma parada legal eles colocarem o nome dessa nave de Seleia, né? Sendo a nave que a T'Pol tava servindo antes de trabalhar na embaixada lá na Terra, na embaixada Vulcana na Terra, né? Ou seja, antes dela, é uma nave que ela serviu anteriormente, que ela era a primeira oficial também, né? Então, Ricardo, e o interessante é que esse episódio aqui, ele, como a gente está falando de um arco para a temporada inteira, né? Então ele faz parte, ele é um capítulo desse arco. Tudo isso que aconteceu aqui teve consequências sérias para outros episódios, né? Consequências sérias, inclusive, para T'Pol, né? Principalmente. Para T'Pol, exato, exato. Que é você está se referindo ao vício dela. Exato, ao composto Trillium D, que a gente até já comentou em outros podcasts, né, cara? Acho que foi até no último de Enterprise, até, que eu tinha gravado, que era do Dead Stop, que daí eu até chego a falar sobre isso também. Então, assim, a T'Pol, ela acabou ficando viciada nessa substância, né? O fato é que a T'Pol nunca se recuperou dos efeitos oriundos desse episódio aqui, né? Por conta dessa exposição extrema que ela teve, né? Porque, quer dizer, no final das contas, essa nave vulcana, ela tá no meio de um campo de asteroides, e todos esses asteroides são formações rochosas dessa substância Trillium D, né? Então isso aí é extremamente nocivo para os vulcanos, não para os humanos, né? Ou para denobulanos, isso, né? Por exemplo, que nem o Phlox, assim. Cara, você reparou que já de cara o episódio, ele já começa tenso pra caralho, né? Esse lance da T'Pol tá totalmente enlouquecida, né, meu? Totalmente enlouquecida, falando que o Archer é um assassino, que ele quer matar ela. Totalmente, como que fala? Descontrolada. Descontrolada, né? E assim, outra parada também interessante, cara, que você sabia que assim, esse aqui é o teaser mais curto de toda a história do Star Trek nos seriados, cara. Ah, é? É. Dura 20 segundos, ou seja, o tempo do início até a abertura, 20 segundos, cara. O pessoal fala, reclama tanto, eu já ouvi muita gente reclamando dessa abertura cantada do Star Trek Enterprise. Eu gosto, cara, eu curto essa ideia. Então, a primeira vez que eu vi, cerca de 10 anos atrás, quando eu vi isso aqui, essa abertura, cara, eu achei uma merda essa música, né? Mas naquela época, né, eu era um moleque mais radical, tal, pra mim, né, meu, eu tava tão acostumado com aquela coisa icônica, cara, porque assim, na boa, a melhor abertura de todas, cara, é da nova geração, cara, acho que não tem como superar aqui. Tá, sim. Na minha opinião, cara, aquilo ali é tão redondo, cara, é tão, sabe, é como se fosse a roda, não tem como você melhorar a roda, cara. Né? Então, tipo assim, tudo bem, aquilo é algo que foi feito em cima da abertura da série clássica, certo? Digamos que a roda é a da série clássica. Só que, meu, a da nova geração é um negócio assim que eles pegaram aquilo e desenvolveram. É como se, tipo assim, meu, isso aqui é o mais foda dentro dessa ideia, sabe? Parece que aquilo ali era meu, eu considero meio que insuperável, cara, o que foi feito. Ainda mais porque a voz do Patrick Stewart, né, cara, que é bem melhor que a voz do William Shatner, né? Então, tipo, não, é sério, cara, né, meu? Ah, sim, né? Pô, o cara tem impostação de voz, né? To boldly go where no one has gone before. Independente daquelas briguinhas de Kirk versus Spock, cara, a questão é, vamos falar de atores, mano. Porra, com certeza, a maneira como o Patrick Stewart coloca a voz dele, a interpretação dele daquilo é muito melhor que a do William Shatner, cara. Né, meu? Tá boa, cara. Não dá pra negar, né? E assim, a abertura da nova geração, tanto a primeira versão quanto aquela a partir da terceira temporada, cara, meu, na boa, aquilo ali é foda demais, né? Aquilo ali é Star Trek puro, assim, cara, é como se fosse... Tanto é que probleminhas como, por exemplo, Where No Man Has Gone Before, que era o que o William Shatner dizia, né, que era meio machista, por um lado, pros padrões dos anos 90 e até pra hoje em dia, 80, 90 e pra hoje em dia, que a partir dali da nova geração, Where No One Has Gone Before, né? Onde ninguém jamais esteve, ao invés de onde nenhum homem jamais. Então, assim, tudo melhorar a um ponto de, meu, não tem como você fazer algo melhor. Parece que aquilo ali está fechado, né, cara? Tanto é que pra Deep Space Nine, Voyager Enterprise, eles nem tentaram fazer algo, né, que fosse naquela pegada, certo? É que quando vai muito longe e coloca uma mulher, ela se perde, né? Que sacanagem. Coitado, sacanagem. Né, não, sacanagem, até porque não foi bem assim, né, cara? Eu acho que muita gente às vezes é meio injusto. Porque, meu, não foi bem assim. Ela fez um ato altruísta, né? Ela quis ajudar lá os Ocampas lá, e o caralho, né? Por mais sem graça que são os Ocampas, ela quis ajudar eles lá, por isso que ela não quis usufruir da tecnologia do Caretaker lá. É diferente. Não quer dizer que ela se perdeu, é... O pessoal exagera também, né, cara? Ah, o pessoal gosta de polemizar, né? Mas, voltando a... Por exemplo, que nem Deep Space Nine, cara, eu acho a abertura do Deep Space Nine, cara, meio fraquinha, cara. Mesmo a versão mais acelerada e com mais movimento a partir da quarta temporada, assim, né? E a Voyager, cara, só não é perfeita porque não tem narração, eu acho, sabe? Então, assim, na Enterprise, na verdade, se for comparar com todas as aberturas, ela, vamos dizer que ela é a terceira melhor, digamos. Tipo assim, você tem a nova geração, aí a segunda série clássica e a terceira da Enterprise. Porque, e isso é questionável, porque dá pra dizer que o da Enterprise é tão bom quanto o da série clássica. Porque é bom pra caralho. Essa ideia de exploração, de mostrar a evolução, tipo, da tecnologia até chegar ao espaço. E a música, que por mais piegas que ela seja, assim, pelo menos na minha opinião, ela é meio piegas, mas a mensagem da música. Não, mas a mensagem da música é inquestionável, que aquilo ali representa o espírito humano, né? Bem Roddenberry isso, né? Sim, sim, com certeza. Aí eu, quando eu falo assim, quando falaram, abertura é uma música, eu falei, pô, legal, você tem uma mudança de perfil que se seguiu durante décadas. Aí você fala assim, não, abertura a gente quer que seja uma música cantada, né, vamos supor assim. Eu considero que eles fizeram tudo certinho, cara, nesse sentido, porque, porra, era pra fazer algo diferente, ao mesmo tempo que era pra ser algo modernizado, e ao mesmo tempo era pra ser um prequel de Star Trek, né, porque Enterprise é isso, né. Então, eu achei perfeito, assim, olhando hoje de retrospecto, eu vejo eles falando, é perfeito, cara, como que você vai fazer, sabe, é tentar atrair um novo público, é tentar, tudo bem, eles não se sucederam tão bem quanto eles acharam que eles teriam se sucedido depois, na minha opinião, eles fizeram tudo certinho, cara, toda essa conceitualização da série, que nem esse lance da abertura, cara, tá redondo isso aí, na verdade, né, meu? Tá muito bom, então a abertura na verdade é excelente, por exemplo, mas a música, ela é questionável, assim, eu acho que acaba sendo mais uma questão de gosto pessoal, tem gente que detesta, né, cara, tem gente que não gosta da música até hoje, né, cara. Eu quando eu assisto a André, quando ela assiste, ela acha uma merda, cara, ela acha uma merda essa música. porque. E que é o que eu pensava antes também, né? Hoje em dia eu até gosto da música. Hoje em dia, eu gosto da música hoje em dia, entende? Eu acho que ela representa. Tipo assim, ela é meio piegas, mas eu acho que ela representa o espírito de Star Trek, entende? Ela representa mesmo. Legal, cara, a gente ficou um bom tempo falando de abertura. Vamos pra... Ainda mais que eu tô tomando um vinho aí que eu me empolgo mesmo. Are you drunk? O primeiro ato começa, e aí o Trip tá dando uma de morale officer, né? Ele tá preocupado um pouco com a moral, o estresse da tripulação, né? E aí ele sugere a volta dos filmes, da exibição de filmes que eles faziam ali no Mess Hall, né? Que eles tinham aquele costume desde o começo da série de terça-feira à noite assistir um filminho, né? Normalmente um filme de horror trash, né? Dos anos 50, lá que ele gosta, né? Trip aí, né? Isso. Tem que lembrar que isso daí foi logo após o ataque Zind, né? Então que tá toda aquela paranoia terrorista, tudo em volta dos Zinds, né? E aí o Trip, ele pega lá e ele fala, né? Fala assim, pô, que ele é uma das pessoas que mais tem motivo pra não gostar dos Zinds, né? Mas ele fala que a moral tá muito baixa, o chefe tá preocupado que ninguém tá comendo direito, né? Então isso gera um estresse e, sem falar que uma queda no rendimento da tripulação, né? Isso também tem que se levar em conta, né? Ô cara, você falou um lance que eu até tinha esquecido, que é interessante comentar. Esse chefe, você sabe que ele nunca foi mostrado, né? Por mais que eles sempre comentam sobre ele em algum momento aí, quando fala alguma coisa, mas ele nunca foi mostrado, entende? Nunca foi mostrado na série inteira? Não, não. Eu não lembro agora se chegou-se a mostrar, por exemplo, ele só as pernas dele. Mas nunca mostraram o rosto dele, isso é certeza, né? O mais próximo disso que a gente teve foi quando, no último episódio da Enterprise, lembra que o último episódio, These Are the Voyages, se passa dentro do holodeck, certo? Na Enterprise D, lembra disso? Ah, sim. E o Riker faz o papel do chefe, né? Isso, exatamente. Exatamente, é por causa disso, é uma piada, entende? Ah. Cara, uma coisa que eu queria falar aqui, eu acho que o último episódio da Enterprise, que é uma parada que todo mundo fala que é uma merda e o caralho, meu, na boa, ele não é uma merda, ele é um episódio legal, ele só não serve como o último episódio da Enterprise, né? Se ele fosse um episódio lá do meio da temporada, todo mundo ia achar do caralho, exceto pelo fato de que realmente é uma merda a maneira como eles matam o Trip, isso aí é inaceitável mesmo, mas tirando isso, cara, pô, episódio legal pra caralho. É que, realmente, existem, assim, realmente as razões pelas quais ele não serve como último episódio são várias, né? A gente vai falar sobre isso um dia. Uhum. Mas, na boa, ele não é um episódio ruim, cara. É verdade, ele é um episódio... Tanto é que você misturar as duas gerações, essas... eu curto essa ideia dessa... Assim, não é uma coisa solta no espaço, né? É, meu. E foi uma maneira de ligar, assim, tipo, o século 22, que é uma coisa que foi criada depois, ao 24, que veio lá, né, meu? Primeiro spin-off foi a nova geração. Esse aqui é o último, né, Enterprise. Então, acho que ligou tudo, assim. Pra mim ficou legal, cara. Só realmente é uma merda que seja o último da maneira como foi algumas coisas. Mas, no geral, cara, episódio da hora mesmo. É, eu concordo. Eu também não gostei ele como último episódio. Ficou um sentimento de algo incompleto. É verdade. Enfim. Bom, outra coisa também que você comentou, que é uma parada que você falou, mas o sentimento de paranoia, né, que por causa do ataque Zindi. Isso aí, cara, é o tipo de coisa que é o reflexo de uma época nos Estados Unidos mesmo, né? Porque a gente tá falando do quê? De terceira temporada de Enterprise, que foi rodado, foi feito isso aqui no ano de 2003, certo? Certo. 2003, há 2 anos antes que aconteceu, né, cara? É o 11 de setembro, né? Isso. Essa ideia toda do ataque Zindi, na minha opinião, o arco da terceira temporada, a conceitualização desse arco, foi uma saída barata, sabe? Parece que, tipo assim, porque na verdade o que tava acontecendo? A Enterprise, ela sofria de problemas de baixa audiência, certo? Isso aí, desde a primeira temporada e tal, a série não teve, assim, o impacto que os produtores achavam que ia ter, o caralho, e realmente a audiência, ela se mostrou falha nesse sentido aí, né? Ela realmente não correspondeu às expectativas. Então, o que acontece? Eles apelaram pros sentimentos mais baixos do americano médio, vingança, né? Então eles criaram esse arcozinho pra satisfazer essa parada aí. Só que o foda disso é que você acaba rebaixando Star Trek a um nível, né, que não pertence muito ao âmbito de Star Trek, né? Então fica aquela coisa que hoje em dia a gente critica dos filmes do J.J. Abrams, né? Aquele negócio que é um pouco mais assim, tipo, apelativo. Porém, sim. Que a grande diferença de uma coisa com a outra, né? Como é que você critica o J.J. Abrams, mas você gosta da terceira temporada de Star Trek? A terceira temporada de Enterprise é bem escrita, apesar dessa conceitualização dela ser meio tosca, né? Ser uma coisa muito genérica. Vingança, um ataque ali, vamos lá se vingar, ou impedir, na verdade não é se vingar, é impedir que eles lancem outros ataques, porém com sentimento de vingança. Porque o Trip, né, que nem você tinha falado, pra ele é pior. Por que é pior? Porque a irmã dele morreu no ataquezinho, certo? É isso. Aquele ataque acontece no episódio The Expanse, o último da segunda temporada, é isso, a irmã dele morre. Então, eles estão apelando pra sentimento de vingança na parada. Então, você vê, os produtores, desesperados pela falta de audiência, acabam transformando Star Trek em alguma coisa um pouco mais genérica. Porém, na conceitualização, né? No geral, a terceira temporada, ela é bem escrita pra caralho. Entende? Episódios excelentes surgiram daí, né? Então, mas ao mesmo tempo é como a gente tava comentando. É o reflexo de uma época, né? É a era Bush. É o que eu já ouvi falando por aí. A terceira temporada de Enterprise é como se fosse a era Bush em Star Trek, assim. Eles receberam o chamado do um pedido de socorro. Outra coisa interessante sobre esse lance desse distress call aí. Quer dizer, a nave é a Seleia. A Seleia tinha desaparecido e a outra nave vulcana, que é a Vankara. Isso. Ela vai atrás da Seleia, né? E essa nave Vankara, a T'Pol, ela até menciona, você sabe qual foi o destino dela. Por que ela menciona isso? No episódio The Expanse, que é esse último da segunda temporada, tinha mostrado mesmo esse lance aí de que a Vankara tinha sido uma mandada pra expansão Délfica, e aí ela tinha perdido o contato, e a última transmissão tinha sido, tinha até um registro visual lá, em que os vulcanos dessa nave, quer dizer, os tripulantes, estavam se comportando como animais matando uns aos outros, né? Isso não foi tão bem explicado assim lá, ficou como uma coisa assim, tipo, que deu-se a entender que essa região do espaço, que é uma coisa que até o embaixador Soval, em diálogos, ele fala ali, que essa região que é a expansão Délfica, ela é tão estranha e ela tem anomalias espaciais e subespaciais que prejudicam não só os equipamentos, as naves, porém, nesse caso aí, deixou claro também que os vulcanos são suscetíveis a algum efeito ali, né? Uhum. Ainda que naquele episódio não fica claro que os vulcanos são só eles têm esse problema, né? Agora, aqui no Impulse, a gente já tem isso já mais aprofundado, né? Quando mostra isso. Que a Celeia, ela, né, esse lance dela ter parado num campo de asteroides onde esses Trillion asteroides... D. Os asteroides são formados da substância Trillion D. Então, falando sobre esse lance do campo de asteroides, hein, cara, os efeitos especiais desse episódio são foda, hein, meu? Um negócio essas anomalias na expansão Délfica, os vulcanos conhecem antes do contato com a Terra? Isso que você tá falando é interessante, porque realmente eu pensei nisso. Quer dizer, o que não foi explicado é o quanto que eles conheciam da expansão antes de irem pra lá. Pelo que dá a entender, eles não sabem ainda desses efeitos que o Trillion D e as anomalias... Eles sabem das anomalias, certo? Há quanto tempo eles sabem, eles não revelam há quanto tempo que eles sabem no The Expanse. Pelo menos é... Porque assim, as anomalias são causadas pelas sondas Sullivans, não é? Então, as anomalias, elas são causadas, não é pelos Sullivans, na verdade. São pela aquela raça que, no final da temporada, vai mostrando já que é o seguinte, é uma raça alienígena do futuro que tá tentando alterar o equilíbrio de força no quadrante, nessa região aí, para que no futuro não exista a Federação de Planetas Unidos, porque por causa da Federação, lá pro século, acho que é 27, alguma coisa assim, os Indies já vão fazer parte da Federação. E com isso, essa outra raça que está tentando alterar o futuro, ela não quer que isso aconteça. Por isso ela está tentando agora no passado, através dos Indies, ela está manipulando tanto os humanos quanto os Indies, na verdade. Porque, tipo assim, ela manipula os Indies, certo? Só que ela manipula os Indies para foder com a aliança futura que eles terão com a Frota Estelar, entende? Então, mas aí já não teve manipulação da linha temporal e já não criou um universo paralelo. Vamos nós voltar pro universo paralelo. Mas aí, no caso, não seria um universo paralelo, né? Aí é aquele negócio, a viagem temporal é tratada como viagem temporal, né? Uhum. Então eles entendem que alterando o tempo, e isso é uma lógica que permanece em Star Trek de maneira geral. Só não permanece mais nesses filmes de diabos aí, aquela bagunça lá. Mas até então, o universo Prime sempre foi isso. Tentou alterar o passado, é o passado daquela linha temporal. E é por isso que essa raça é que eles estão tentando alterar para que eles não tenham mais a Federação como um problema para eles, entende? O que acontece é o seguinte, é tudo baseado na expansão Délfica e nas esferas que contém nelas. Essas esferas, o que elas são? Elas foram criadas por esses caras, que são os construtores das esferas, que eles têm esse nome, Sphere Builders, e a ideia deles é reconfigurar o espaço habitável para a espécie deles, certo? É um prelúdio para uma invasão. Então, assim, os construtores de esferas, eles são nada mais nada menos que mais uma das facções da Guerra Fria Temporal, né? Ou seja, o foda desses construtores, cara, é que eles embananam mais ainda a já poluída ideia de Guerra Fria Temporal, cara, que é a única coisa em Enterprise que eu acho uma merda. Essa ideia de Guerra Fria Temporal que não foi bem desenvolvida, que é um negócio que, cara, ficou, parece que é um arco, esse lance da Guerra Fria Temporal, que parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não se resolve, cara, é um negócio que é uma encheção de linguiça do cacete nessa série, cara, sabe? Sim. Então, o foda desses construtores serem parte disso enfraquece o enredo do arco, entende? É por isso que esse arco, a gente pode criticar ele. Tudo bem, tem vários episódios bons na terceira temporada, episódios excelentes, mas só pelo fato de estar dentro desse contexto, isso enfraquece, né, cara? O que eu tava vendo, né? Você tem o cara que ajuda os Sullivans, tem uma raça chamada Naku, tem os construtores de esfera e a federação que quer manter a linha temporal do jeito que tá. Não vamos mexer nessa porra, né? Sim, sim. É, inclusive, tanto é que a gente tem a presença do Daniels, que é aquele personagem que ele faz parte de uma... Ele faz parte da própria... Ele representa, assim, a federação, de maneira geral, né? Tanto é que é ele que mostra pro Archer, né? Como é que ele dá... Ele mostra algumas coisas que vão ser... O que vai existir no futuro. Ele fala sobre uma tal de uma federação que vai existir no futuro e tal. É ele que fala que um dia os Indies vão fazer parte da federação e vão ter ações em conjunto. Eles vai ter oficiais Indies dentro da Frota Estelar. Ele fala algumas coisas pro Archer nesse sentido, né? Então, através desse personagem do Daniels, a gente tem essas coisas. Só que, cara, isso tudo é tão injeção de linguiça, cara, que dá pra você jogar tudo de lado, assim, sabe? Tipo, foda-se, assim, sabe? E o mais legal, você vê, na quarta temporada, é bom que, cara, tem esses dois primeiros episódios aí, que é o Stormfront, mas depois que eles abandonam isso, assim, tipo, foda-se essa merda, sabe? Isso é muito bom. É uma pena que, quando abandona de fato isso, a série acaba, né, cara? Mas, se não tivesse essa merda de Guerra Fria Temporal desde o começo, cara, puta, a série teria sido ainda melhor, porque, mesmo assim, eu ainda considero ela uma das melhores séries de Star Trek, cara, é foda Enterprise, né? Só que tem esse problema dessa Guerra Fria Temporal, né, cara? E é uma pena que na terceira temporada esse arco dos construtores de esferas estão dentro dessa papagaiada toda, né, meu? Ah, é foda, né, cara? Eu não gosto da ideia dessa viagem. Cara, legal, cobrimos essa parte chata que era necessário falar, cara. Isso era necessário falar. Não é ter como falar de episódio da terceira temporada sem falar sobre isso, né, meu? Eu vou até pegar mais um copo de vinho depois dessa, pera aí. You're drunk. I am not. Yes, you are. Cara, falando sobre... Mudando de assunto completamente, né? Lembrando aí, já que eu tô tomando um vinho, agora eu lembrei que esses dias eu fui no mercado, cara. Você não sabe o que eu encontrei lá, meu. Eu até... Quando eu vi assim, cara, até tomei um susto, cara. O quê? Eu encontrei, cara, na hora eu comprei, falei, mano, achei caro, mas eu não aguentei, eu comprei, cara. Eu encontrei uma caixinha de chá Earl Grey. Nossa! Cara, quando eu achei, quando eu encontrei isso assim, eu até dei um grito assim, eu falei, caralho, é o Grey, o chá do Picard. Cara, aí fica todo mundo olhando pra sua cara assim, meu, André ficou rindo da minha cara assim, falei, meu, é sério, cara, eu fiquei assim, puta que pariu, meu, porque eu achei que eu só ia tomar essa merda um dia se eu fosse viajar pra Inglaterra, sei lá, sabe, um negócio assim, cara. Porra, quando eu vi lá, meu, na hora, cara, na hora eu peguei assim, falei, puta que pariu, cara, que legal, né? E aí eu Hoje à tarde, tomando um cafezinho da tarde, eu tomei o chá Earl Grey pela primeira vez, cara. Porra. E assim, é bom? É bom, cara, é bom, claro que. E tem toda uma história dele. Quer ver? Pera aí, deixa eu pegar a caixinha dele lá, pera aí. Life forms. You tiny little life forms. You precious little life forms. Where are you? Alô? Oi. Então, olha só. Tô aqui com a caixinha dele aqui na mão, ó. Tá aqui, ó. Twinings of London, que é o nome dessa marca aqui, né? E vale, cara, eu faço até propaganda de graça, porque vale a pena. Aí tá aqui, Classics, né? Então, eu acho que é uma linha só de chás clássicos. Aí tá, Earl Grey, né, meu? Foda. Aí tá assim, ó. A Light and Aromatic Blend of Fine Black Tea. Então é um chá escuro, né? E chá preto, né? Aqui tem escrito em português também. Chá preto sabor bergamota. Seja lá que porra. Porra, isso significa, né? Mas ele, pelo que eu vi, ele é considerado um chá light, que tá aqui, sabor light, ou seja, ele é suave, certo? Até imagina, pro Picard tomar aquilo como se fosse água, dá pra ser forte pra caralho também, né? Apesar de que a Janeway toma café como se fosse água, né, cara? Ah, bergamota é tangerina. Então, ele tem um sabor já meio adocicado por natureza, sabe? Me lembrou um pouco, por exemplo, erva cidreira, assim, sabe? Ah, tá. Mas ele é mais encorpado, cara. É diferente, assim, cara. É gostoso mesmo, né? É que a bergamota, eles falam lá no sul, no Rio Grande do Sul, eles falam bergamota. Aqui a gente chama... Aqui a gente chama de tangerina, mexerica. Olha só. Aí tem assim, ó. Deixa eu só ler pra você o que tá escrito aqui, ó, na caixinha. A história com... Olha só, tem até um contexto histórico essa merda aqui, ó. A história conta que o primeiro ministro inglês, Sir Earl Grey, cara, existiu um... Nossa. Sir Earl Grey, né? Caralho, velho, olha isso. Foi, ó, o ministro inglês Sir Earl Grey foi presenteado com um chá único por um monarca do Império Chinês. Olha isso. Aí tá aqui, ó. Encantado com seu sabor, de volta à Inglaterra, Sir Earl Grey pediu a Sir Thomas Twining que recriasse o chá para ele. Nascia o original Twinings Earl Grey. My love is a fever, long and chill for that which longer nurses the disease. E é isso que tá escrito aqui, ó, né? Caraca. Então, cara, porra, foi um achado. Foda que essa merda aqui, cara. Paguei R$7 nessa porra. Quantos sachês vem? Ó, 10 saquinhos. Contém 10 saquinhos nessa merda. Porra, é o chá do Picard, velho. Né, meu? É como sempre ele fala, né? Tea Earl Grey, hot. Tá aqui, ó. Agora você pode até sentar na poltrona e fazer engage. Engage, é, meu. Não, eu imaginei assim, cara, que sempre quando ele passa por, sei lá, aqueles problemas de lidar com romulanos, coisas de diplomacia que ele sempre resolveu, ele tá sempre com uma caneca na mão, né, cara? Imagina, cara, porra. A gente já ia estar com cerveja, vinho, algum tipo assim. E pensando, aqueles romulanos, filha da puta, tá me dando dor de cabeça de novo. É, e ele tomando um chazinho, né? Um chá que é considerado light, né, cara? Legal. É. O cara é sábio mesmo. Tanagra. Dama Kangage. Angela. Tanagra. Locutus aboard. You will respond to my questions. I am Locutus aboard. You are aboard. I am Locutus aboard. This one's more isolated. And I'm reading large deposits near the surface. Can you set us down? There isn't a flat spot much bigger than my quarters. You're the pilot. It's your call. Let's go. I'm matching the rotational velocity. Looking good. 200 meters. You're drifting to the left. Got it. Hope you won't write that landing up in your log. Are you kidding? I'm gonna recommend they give you a medal. Eles encontraram a nave, né, a Sileia lá. E aí eles vão ter que ir de shuttle, porque a Enterprise não passa pelo campo de asteroides que não obedece às leis da física, né? Os movimentos dos asteroides é totalmente aleatório, exatamente por causa das anomalias, né, da expansão délfica. E por conta disso é onde a gente vê também excelentes efeitos especiais, cara. Olha, eu gostei pra caralho da parte de produção desse episódio também, viu, meu? Olha, tem uma cena muito legal, que é a Enterprise chegando perto do campo de asteroides. Aí você vê a Enterprise de cima, ela chegando. Meu, a Enterprise é um grãozinho de arroz no meio da... Essa cena que você tá falando... Cara, a primeira coisa que me veio à mente quando eu vi ela foi justamente o Star Trek The Motion Picture, quando a Enterprise tá entrando no Voyager, né? Ah, nossa. Não lembra, assim, porque é a única vez que é mostrado a Enterprise como praticamente uma navezinha, um brinquedinho lá no fundo, assim, né, cara? Então, me lembrou muito aqui nessa cena aí. Tipo, pra mostrar a grandiosidade da região que eles estão e quanto eles são insignificantes perto disso aí, né? Porque a imagem que a gente tem que a nave é gigantesca, que é foda, vai chegar outra nave, chegar perto da outra nave e vai detonar, né? Você vê no campo de asteroides, é um cocôzinho, né? Não, muito louco. É legal, cara. Pô, é bem legal mesmo, cara. Toda essa parte aí. Bom, aí depois disso é onde a gente tem a cena em que o Trip tá tentando transportar, ele até consegue transportar um pedaço, né, de uma rocha, né, de Trillion D, né, e daí ele leva ali, ele tenta transportar mais pedaços, e é onde dá aquele problema, onde grudam todos naquela parte da sala de transportes, né, cara? Fica tudo grudado na sala de transportes, os caras, ele ainda fala assim, o pessoal da manutenção nunca teve um problema como esse, né? Porque não, nunca teve um problema quando o Mayweather ele vem com a sugestão de descer numa rocha maior com um shuttle, né, com o shuttle pod lá, e aí como é que eles iam fazer pra adaptar tudo pra eles poderem fazer isso e retirar, né, aí é que ele fala, né, que, meu, nunca tentaram fazer isso mesmo, né? Vamos lá. E na verdade ele fala isso porque é a única maneira, é a maneira mais lógica deles conseguirem mais, porque tá dando problema. Ele fala que as bobinas fundiram, as bobinas de transporte, né? Então, por isso que o Mayweather vem com essa sugestão, né, meu? Mesmo sendo imprevisíveis, né? Toda essa operação vai ser meio imprevisível, assim. Eles vão lá. E isso aí eu achei legal, cara, porque o roteiro desse episódio é muito bem escrito, né? Porque eles vão lá por uma razão lógica, e é só pelo fato deles estarem com o Shuttle que depois é mostrado que eles conseguem se movimentar aí, e eles salvam o Archer no final, né? Todo o away team que tá na Celeia é salvo pelo Trip e pelo Mayweather nesse Shuttle Pod, e isso tudo foi se desenvolvendo de uma maneira bem orgânica, né, cara? Então o roteiro foi muito bem escrito, isso, assim, eu achei que foi legal, cara. Sim, sim, ficou bem interessante o roteiro. Porque, vamos dizer assim, que a gente tem uma história A e história B, assim, né, um roteiro que se divide assim, você tem o Away Team que tá lá na Celeia, e a gente tem também os dois aí tentando retirar pedaços da... tentar pegar o máximo de Trillion D, né? E isso se encaixa no final, depois converge, né, as histórias convergem certinho, assim, né? O time que tá indo pra Celeia é composto pelo Arthur, pela T'Pol, pelo Reed e o Mako, né? Boa, boa, bem lembrado, o Mako, né? Que é mais um conceito que é terceira temporada, né? Tipo, isso aí... Tipo vem... Marine, né? São os Marines, né, que começam a ficar ali na Enterprise, né, por conta desse... E isso aí eu achei bem lógico, né, porque a Enterprise, ela não era uma nave militar, apesar de ter armas, apesar de... Né, então a Frota Estelar, apesar de ser uma frota, ela não é puramente militar. Ela é exploração, mesmo nesse começo, onde é a primeira nave que tá indo tão longe, ela tem uma função maior de exploração. Então ela tá numa missão militar, pô, legal que eles colocaram ali, meu, vamos colocar essa galera aqui que são militares de fato, né, que são os Mackles, né. Então, isso eu achei bacana também. Tá vendo? É mais uma parada assim, a conceitualização da terceira temporada é meio zoada, mas a maneira como se desenvolve é bem feita. Tipo assim, nunca tinha sido mostrado isso em Star Trek. Porra, são militares dentro da nave mesmo. Cara, isso aí foi legal, é diferente, né, meu? Não, com certeza. O nome do Mako é Hawkins. É, Hawkins, isso mesmo. Ele participou de 3 episódios, de 4 episódios ao total da série Enterprise. Legal, não lembrava. É, tanto é que ele morre no último episódio. Por isso que ele não aparece mais. Olha só. Dead Jump. É legal dos Mackles é que tem o líder dos Mackles, né, que eu esqueci o nome dele agora, ele cria uma rivalidade grande com o Reed, né? Na verdade o Reed se sente ameaçado, assim, na verdade a rivalidade é criada mais porque ele se sente, tipo, como se tivesse um concorrente ali na parte de... Porque o Reed, ele é o oficial tático, né? Então quando tem os Mackles... segurança, né? Então ele se sente meio como se fosse assim, tivesse alguém ali pra competir com ele, e na verdade isso é mais da cabeça dele, assim, porque depois eles até resolvem, eles até saem na mão, cara, tem um episódio muito louco, eles saem na mão, é da hora mesmo. Então, é foda, cara, dá pra numerar, assim, a quantidade de coisas legais que acontecem na terceira temporada, cara, é coisa pra caralho legal, assim, sabe? Tem essas merdinhas que a gente fala, tipo, que nem, por exemplo, dos consultores de esfera, a ideia de Guerra Fria Temporal, que isso aí é um saco mesmo, mas, cara, no geral tem tanta coisa legal, cara, é tanto episódio foda, né? Tanto é que a ideia do Mako, ele foi preservado no jogo, né? Ah, no Star Trek Online, né? Ele foi preservado. Dependendo do grau de... Você pode fazer algumas missões, né? Que eles vão te dar o direito de usar uma armadura que é usada pelos Mackles, né? Porra, muito no louco. Futuro isso, né? Ah, legal. Então... Isso no século 24 lá, 25, né, no caso. Isso. Bom, eles entram na Celeia, né, cara? E é legal, cara, o legal é o lance de produção, né, cara? O ambiente, né, aquela coisa claustrofóbica que a gente tinha falado, né? Ah, o episódio inteiro ele tem uma luz baixa, tipo, a iluminação falhando da nave, cara. Parece aquele clima de filme de horror mesmo, cara. Inclusive, aí é onde a gente entra na cena até que eles acabam fazendo contato ali com o primeiro vulcano que ataca eles, né? Ataca tipo, não é isso? Meu, a nave tá toda destruída, tem sangue vulcano pra tudo quanto é lado. Já dá aquela impressão, né? Já dá aquela má impressão, né? His synaptic pathways have been severely damaged. Let's get him in the pod. O vulcano ataca a T'Pol, voa pra cima do Archer, arranha o rosto do Archer. O Archer fica com o rosto fudido o episódio inteiro por causa disso. É, e aí eles têm que... Eles dão sucessivos tiros de tonteio pra poder neutralizar o vulcano, né? Falando nisso, cara, você não acha... Tipo assim, eu achei legal esse lance de eles terem que dar vários tiros com, assim, ajustado os phaser pra tonteio. Só que, certo, quando eles vão sair na porrada, cara, o vulcano não parece que tá mais forte, assim, porque o Archer consegue na porrada derrubar um vulcano, cara, eu achei meio... Não, é forçado. É, porque olha só, se fosse um vulcano normal, ele não conseguiria derrubar na porrada. É, o vulcano, ele parece que ele tá, os vulcanos aqui, por causa dessa loucura, parece que eles estão mais fortes porque resistem ao tiro de tonteio do phaser. Só que não deveria, naturalmente, já que eles estão mais fortes pra tonteio, não deveriam estar mais fortes fisicamente pra dar uma porrada mais forte, o caralho, cara? Isso, tanto é que eles não estão reprimindo nenhuma das emoções, nenhuma das ações, eles estão no modo automático, né? Porra, isso aí seria aquele modo em que a gente realmente iria ver o que normalmente é falado, que o vulcano tem 3 vezes a força de um humano normal, caramba, é, né? Então, isso aí que eu achei meio forçado, assim, tipo, eles parece que deixaram eles mais fracos pra... Porque senão, na verdade, eles iam morrer na mão de todos esses vulcanos aí, né, cara? Com certeza. Archer to Reed. Go ahead, sir. Have you come across anyone? Not yet. Watch yourself. Something's happened to them. They've become violent. Aye, sir. Não, é engraçado que os vulcanos estão até deformados já, né? É, zumbi-like, né? Então, tipo, é, zumbificado, né? É, o primeiro que aparece já é um close na cara dele, assim, cara de zumbi, né? Ah. É, mas, cara, aí, o conceito eu achei legal, cara. Por mais trash que pareça, né? Vulcano zumbi, ficou muito louco isso, cara. Eu gostei, cara. Tem uma linha de quadrinhos, agora não lembro a editora. É a editora responsável pelo Transformers, de quadrinhos do Transformers, do Star Trek, né? A IDW. Isso, IDW. Que aí ou eles colocam zumbis que vão viajando por esses universos dos quadrinhos. E tem um que para no universo de Star Trek, né? É até interessante. Mas eu não consegui ler porque ainda não ninguém baixou um scan traduzido disso, né? Aqui é tudo na base do scan. Ah, é. Tem coisa que... O que não chega aqui, meu, olha, boa. Eu sou dessa... Se não chegou no Brasil, eu baixo mesmo e foda-se. É. Vou ficar... Não vou ler, não vou assistir, porque não tem versão nacional. Ah, pro inferno. Ah. Voltando pro episódio, né? Os vulcanos zumbis aí atacaram o pessoal do Archer, né, da Enterprise, e no que o Mako tá indo em direção pra voltar pro Shuttle, ele pega e ajusta a arma dele pra matar, né? Muito louco isso, hein? Aí tipo, eu falo assim, o que você tá fazendo, né? Porque eu tô ajustando pra matar, né? Os tiros de tonteio não tão dando certo, assim, a gente tá numa missão de resgate, né? Mas você vê que a tipo já não tá 100%, né? É, ali ela já começa a ficar um pouco... Mas ali ela já começa mais sutil ainda, assim, vamos dizer. Porque aonde realmente fica claro que ela já tá sentindo os efeitos é quando ela já aparece toda suada, assim, né, meu? Quando eles conseguem escapar. É, não na enfermaria, antes de chegar na enfermaria. Quando eles... Uhum. É, lembra que eles estão numa área confinada? Tipo, parece um tubo Jeffrey, assim. Que daí, tipo, eles identificam que eles não tem como chegar na área onde tá pra poder sair com o Shuttle mais, porque tá tudo trancado. É, dois vulcanos impediram a entrada deles pelo acesso e bloquearam com uma porta, né? Isso. Quer dizer, os vulcanos ainda tem um pouco de raciocínio, né? A gente vê isso, né? É engraçado, assim, porque tá certo, a gente pode levar em consideração que é o envenenamento pelo Trillion D, né? Mas o que parece, aí, o que foi explicado mais pra frente, é que esse Trillion dele, ele bloqueia as sinapses que fazem o controle da emoção. Não quer dizer que o raciocínio deles foi afetado, né? Então eles deviam ser mais inteligentes, né? Então, é onde eu ia falar, é aquilo lance que eu falei no começo do podcast. Tipo assim, é onde dá pra se dizer que tem alguns furos, né? Que é mais ou menos isso. Quer dizer, eles meio que os roteiristas e produtores, eles meio que forçaram um pouco a barra no sentido de transformar eles em zumbis. Porque, na verdade, não era pra eles chegarem a esse ponto. Eles iam ficar descontrolados, mas não ao ponto de... Por exemplo, não tem sentido pra eles se unirem pra tentar matá-los. Pela lógica da ideia, é que o Trillium D deixa todos eles loucos. Por que que eles não tentam matar eles entre si? Tentam matar justamente os... Sei lá, dá pra você interpretar então de que... Ah, eles se sentiram ameaçados por alienígenas ali, que são os humanos, e aí todos se uniram. Mas é uma parada que você tem que interpretar. Quer dizer, não é muito... Não faz sentido totalmente isso, né, cara? Eles se unirem pra tentar matá-los de todo jeito, sem eles tentar matar a si mesmo, né? Ficou meio, né, que negócio. É, que a gente pode também levar em consideração que se você voltar na história de Vulcano, eles se uniam em clãs, né? É, isso é verdade. Seria mais normal você ter várias facções na nave, né? Guerreando pela nave, né? Então, mas eu achei tão legal esse episódio, cara, que eu abro concessão pra... Tem alguns furos que eu tolero, cara, quando eu vejo que o objetivo principal, que era fazer essa história, cara, eu acho que funcionou tão bem, que eu não acho que isso é um furo desgraçado, assim, puta, acabou. Não, são coisas que você meio que faz um suspension of disbelief, manja? Você dá aquela, tipo, ah, meu, beleza, porque o resultado... Ah, tá, beleza. É, porque o resultado, no geral, faz sentido, não faz 100% de sentido. Mas, cara, uns 90% faz sentido, cara, eu acho. Uhum. Então, beleza. Mas, realmente, é importante notar que é o que a gente tava dizendo, né? Quer dizer, não é totalmente crível, assim, né? Você tem que abrir um pouco de concessão, né, meu? Então, mas outra coisa, hein, cara. Eu gostei da interpretação da Jolene aí, meu. Porque ela gradativamente ficando maluca, ficou no caralho, hein, meu. Ah, ficou legal. Isso vai acontecer pra mim. Você não sabe disso. It's already started. I can feel my control slipping away. We're getting you off the ship. It's too late. We're going to take the scans you made back to Phlox and figure out what's going on here. But first, we have to get to the shuttle. Legal é que ela vai explicando, ó, capitão, eu estou sofrendo os mesmos efeitos, em breve estarei como eles, né, cara? É muito louco. A lógica dela vai falhando gradativamente, ela ainda vai sendo lógica até onde dá, né, cara? É da hora isso aí. Uhum. Bem escrita essa parada aí, cara. Mas o Art devia falar assim, então vou te dar um tiro agora mesmo. É, então, né, cara, na verdade, se o Art, mas dá pra entender isso também, né, cara? Porque ele depende muito dela, né, cara? Ah, não, sim, não, mas... Só se você tivesse numa situação dessa, você fala assim, ai, caralho, o que eu faço, né? Dou um tiro, deixa, espero, né? É, até porque se der um tiro nela, é mais um pra carregar enquanto foge de zumbis, né, meu, praticamente. É. Foda, hein? Enquanto tá rolando essa cena aí, que eles decidem, assim, pra onde que a gente vai? Porque a gente não pode ir pro shuttle porque tá bloqueado. Ah, então a gente tem que passar, a gente tem que ir pro duto não sei aonde. Mas primeiro a gente tem que cuidar do ferimento do Macu que tá ferrado aqui, né? Boa, é. Então, é isso aí que eu achei legal, cara. Olha que roteiro bem escrito, cara. Eles são obrigados a ir pra enfermaria. Pô, isso aí foi muito louco, cara. Isso aí foi legal. E não é tipo, vamos pra enfermaria porque a gente precisa passar pela enfermaria pra ir pro acesso tal. Não, a gente tem que ir porque o cara tá machucado, não, né? Não, e outra, o mais legal é que esse lance da enfermaria só foi criado também porque quando eles vão pra enfermaria, eles são atacados por um vulcano, e aí eles conseguem desmaiar o vulcano com um stun, né, atirando com o phaser, só que é legal que daí eles colocam o vulcano numa câmara lá da enfermaria, né, pra tentar ver o que tá acontecendo com ele, fazer uma análise, e a Tipo identifica ele como sendo o engenheiro da nave, né, da Cedeia, que ela fala que conhece ele, que serviu com ele, e é bom que isso tudo ajuda a gente entender o que tá acontecendo, porque quando ela analisa, ela percebe, ele tá sofrendo isso, ele tá ficando cada vez pior, e ela começa a olhar pra ele e pensar, porra, vou ficar assim, né, cara, ela fica mais paranoica. Então, isso tudo serve um propósito. Isso é aquela coisa do roteiro bem escrito, cara, ó. Serve um propósito emocional, de drama, quer dizer, você vê a personagem ficando louca e com medo de ficar igual. Porra, eu achei do caralho isso aí. Então, foram partes que foram necessárias, né? É, e aí ao mesmo tempo cuidar do Mako que tá ferido, né, cara? Enquanto acontece isso, a gente volta pro Travis e o Trip, eles vão pro asteroide recolher mais Trillium D, né? Porque deu pau no transporte. É, inclusive, aí nessas cenas quando eles aterrizam lá naquela rocha, cara, puta, cena bem feita, cara. De efeito especial, sim. Ficou foda. Não, eu não tinha percebido, mas não tem trem de pouso nessas naves? Porra nenhuma. Caralho, velho. It's a fake. É meio básico isso, né? Nada. É no pelo, né, cara? Como dizem, é no pelo. Meu, ele vai lá e do nada pousa com tudo na rocha, assim, porra, podia ter um trem de pouso lá pra ajudar, né? Tá louco. Mas enfim, ó, mas uma parada legal, enquanto depois que eles saem da enfermaria, né, o Marco já tá curado e tal, né, eles saem da enfermaria e vão direto lá pra engenharia, que é isso que eles querem fazer, pra ir pra engenharia, porque na engenharia eles vão poder, eles pensam que dali eles vão conseguir mandar uma mensagem, porque eles não mandaram ainda a mensagem que eles querem pra dizer que eles estão em perigo, não é isso? Aham, isso. O Archer quer chegar lá abrindo o caminho junto com o Reed. E enquanto isso, ele deixa a T'Pol mais pra trás junto com o Mako ali, porque ela tá sofrendo uns efeitos, né, cara? E é legal que tem aquele diálogo bacana entre eles dois ali, né, cara? Que ela fala um pouco sobre os vulcanos, porque ele pergunta, pô, mas e aí? Vocês são vulcanos e tal, mas estão todos sucumbindo às emoções? Eu achei que vocês não tivessem emoções. Não, ele até fala assim, se vocês não têm... Como que vocês podem estar enlouquecidos ou com raiva, né? Se vocês não têm emoções. Aí é que ela fala, assim, que é um erro comum, né? Que os vulcanos suprimem as emoções, né? A common misconception. We have emotions, we simply keep them suppressed, under control. Something has obviously caused them to lose that control. Why would they want to kill us? There was a time in the past when we were an extremely violent race. We nearly destroyed ourselves. Paranoia and homicidal rage were common. Isso aí eu achei muito legal, cara, porque em termos de roteiro, cara, parar no meio pra dar uma explicadinha sobre isso é muito bom, cara. Porque isso poderia surgir uma dúvida na cabeça do espectador, e é bom que um personagem fale... O Vulcano da nave, fale sobre isso. Até porque isso não é tão falado assim quanto parece, né? E Enterprise ainda, que é uma série que é um prequel, né? É bom relembrar. Cara, isso ficou legal, cara. Eu achei muito legal, cara. Eu sempre gosto quando o Vulcano fala da pré-história vulcana, cara. Eu acho... Quando... Até que me surgiu essa dúvida mesmo, quando eu tava assistindo o episódio. Quando é que foi a primeira vez que se falou dessa primitividade dos vulcanos? Dessa... Cara, isso aí foi da... Assim, cronologicamente foi aqui, óbvio, mas se for falar sobre produção, foi na série clássica, né? O Spock já tinha falado sobre isso, e eu lembro que no episódio All Our Yesterdays, que é o penúltimo episódio da série clássica, em que o Spock, eles acabam viajando no tempo, não é que eles viajam no tempo, eles têm... Eles entram numa biblioteca, lembra? Era na pré-história do planeta. Mas o nome do planeta qual que é mesmo, cara? Esqueci. Mas enfim, ele conversando com essa humanoide, que o nome dela é Zara Beth, até, sim, né? Sim. Inclusive, essa Zara Beth é daquele livro lá do Portal do Tempo, que o Spock tem um filho, né, meu? O filho do Spock. Tem o filho de Spock e o Portal do Tempo. Mas enfim, ali, naquela hora que ele tá com ela... Antes de... Naquela época, quando ele encontra com ela lá, pá, e daí ele acaba tendo um relacionamento curto com ela ali, né, meu? Ele até come carne, lembra que ele come carne? Por que tudo isso, né? Porque Regredindo. Ele tá regredindo porque naquela época ele tá, tipo, em contato psíquico com os vulcanos daquele período, que é, tipo, de 5 mil anos atrás, um bagulho assim. Uhum. Então ele tá regredindo. Então ali ele fala um pouco sobre, porque nessa época... Os vulcanos, nós aqui, somos nesse tempo aqui, nós somos primitivos e o caralho. Então ali é falado, né, de maneira enfática sobre isso aqui, que a T'Pol também se refere nesse episódio aqui no Impulse, né, meu? Porque tanto é que o McCoy toma um susto quando vê ele comendo carne, né? Não só o McCoy, como o público em geral, porque na verdade foi uma cena de apelação aquilo, mostrar esse Spock comendo carne. Mas esse episódio é muito bom, cara, esse All Our Yesterdays. Sim, sim. Muito bom. Eu particularmente considero esse como sendo o último episódio da série clássica, porque o último mesmo é meio ruinzinho, aquele Turnabout Intruder, né, cara? Aquele lá é um episódio ruim, né, da terceira temporada, que é o último da série, mas eu considero o All Our Yesterdays o último, porque ele é bom pra caramba e ele fecha bem ali. Tava falando desse negócio dos vulcanos, que eu só tive a ideia mesmo, assim, de vulcano violento, emocional, né? Quando eu li um livro da editora Alip, né? Que fala bem da história, desde do primitivo de vulcano até um período em que tá tendo um movimento separatista em vulcano, né? Deve ser os romulanos, né? Provavelmente. Não é romulano. É romulano, será? Provavelmente, cara, porque o movimento separatista foi o que... foi ele mesmo, pelo que a gente sabe, é o que saiu de Vulcano, né, pra um outro sistema, né, que daí é onde vai pra fundar lá os planetas de Romulus e Rimas, né? Não, movimento separatista no período em que a Tipal ainda tava viva. Ah, peraí, Tipal, ela faz parte dos Cironitas, né? Assim, quem escreveu esses livros? Foi eu, foi o casalzinho lá? Justus, Rivers, Stevens e o Garfield? Então eu tô procurando, eu não tô achando. Eu acho que foi eles, porque eles foram os responsáveis, em grande parte, pela trilogia Vulcana de Enterprise. E eles falam sobre a Tipal sendo parte de um grupo separatista lá, que são dos Cironitas, né? Ah. Então pode ser que eles tenham linkado o episódio de Enterprise com esse livro que eles escreveram, se foi eles, mas mesmo se não foi eles, eles têm um grande conhecimento da literatura de Star Trek, assim, entende? Então deve ter sido uma citação mesmo, cara, interessante isso. É, o livro se chama Idik. Ah, tá, esse aí eu lembro, nunca li, mas eu lembro quando, eu já vi a capa dele. Foi escrito pelo Jean Lohan. Não, era interessante, pô. É não canônico tudo, né, mas ele dava uma ideia de como que foi o... Como pode ter sido o período primitivo de Vulcano, né? Paul e o Archer conseguem estabelecer, eles ali conseguem estabelecer contato com a Enterprise, né? Eles falam com o Trip e o Mayweather, que acabaram de chegar da missãozinha deles ali, né? E aí eles falam, precisamos de ajuda, venham aqui o máximo, mais rápido que vocês conseguirem. E aí, pra mim, cara... Então, mais rápido vai ser tipo 2 horas, chefe, porque a gente fodeu com o Shuttle e vai demorar. Então, tá vendo como o roteiro, nesse ponto, ele é perfeito, cara? A demora faz sentido, entende? Tipo, teve um porquê. Cara, muito bom, cara. Aí vem a melhor, cara, pra mim é a melhor cena do episódio, que define assim, meu. Quando eles estão ali dentro e tentam fazer com que eles consigam acesso ao Shuttlepod, só que aí a T'Pol vai ficando cada vez mais alterada, né? Quando ela vê que o Reed cometeu um erro ali, que ele acabou danificando os circuitos que permitiriam que eles chegassem ao Shuttlepod, né, cara? E aí ela vai ficando totalmente maluca ali, né, meu? É paranoica. Paranoica totalmente, cara. Muito louco. Que é onde ela... Quando ela percebe, ela começa a ficar loucona e fala... Ah, peraí, Archer. Você nunca gostou dos vulcanos e tal. Você tá fazendo as coisas pelas minhas costas. Quer dizer, totalmente maluca, né, cara? Assim, ela já começa até a relembrar de quando tava no... Antes de entrarem nos asteroides. Que ela fala assim... É por isso que você tava lá. Tava na sala dos mapas. Você tava já tramando pelas minhas costas, né? É, então. E aí quando o Reed fala assim... Ah, mas não tem como a gente conseguir agora, tá, não sei o que, a única maneira é a gente causar uma pane nos sistemas totais, não sei qual, aí quando a T'Pol fala, ah, peraí, mas isso aí vai causar uma fenda no reator de dobra, cara, aí o Archer fala, ah, mas não tem saída, puta, aí ela fica louca, né, fala, ah, peraí, mas isso vai matar todo mundo aqui, tô entendendo, tá, você tá querendo matar todos nós, né, meu? Puta, cara, é tensão, porque aí vira aquela tipo de cena em que um aponta a arma pro outro, ela pega o phaser, né, ela tá... Phaser pra matar, é. Ela tá 7 kills, né, cara, e tá ali, ó, o Marco apontando a arma pra ela e o Reed, né, meu. You don't trust Wilkins. You never have. It's a pistol set to kill. Give me the weapon. Don't think I've forgotten. You blamed us for holding you back, for undermining your father's work. Now you decided to take revenge. I'll fire! Eu só achei, cara, que o Marco poderia ter atirado nela, entendeu? Assim. Só que também, por um lado, né, acho que ele ficou receoso. Ia ter que carregar. É, ia ter que carregar, é uma merda, né? Mas essa cena é muito tensa, cara, é muito louca mesmo, cara. Agora me fala, terminou essa cena, desarmou ela, o Archer foi pra frente dela, peitando ela e tal, né? Pra mostrar que, tipo, ele não tinha nenhuma intenção de machucar ela, afinal de contas ela que tá com a arma, né? Mas isso é muito louco, porque ele vence ela pela lógica, assim, no argumento. A única, digamos, falha dessa cena é ele conseguir desarmar ela, é aquele lance que a gente falou anteriormente. Porra, se ela tá no total rage dela, porque ela tá no ápice da loucura, tá ficando, quer dizer, não tá ainda no ápice, mas tá chegando lá, quer dizer, ela deve estar mais forte, porque Vulcano é naturalmente mais forte que o humano. Como que ela vai ser desarmada por um humano, assim, né? Tão facilmente, né, cara? Uhum. Acho que é só isso, assim, que... Agora, eu vou te falar uma coisa. Na cena, os outros Vulcanos... vulcanos se organizaram para ir até a engenharia, começam a jogar um gás venenoso para dentro da engenharia, né? E eles têm que fugir, né? Quer dizer, quando eles têm que ser totalmente lógicos e concentrados, os vulcanos conseguem, né? Mesmo estando maluco. É. Aí, tanto é que o Phlox fala, né? Assim, ó, eles... Ah, isso aí que você tá dizendo é o seguinte, nessa cena que o Phlox tá na enfermaria com o Trip, é onde é explicado pra todo mundo, pra gente, né, quem tá assistindo, o que que tá acontecendo de fato, né? Ele fala, não, esse Trillium D e tal, ele funciona dessa forma no córtex cerebral vulcano, caralho, eles ficam malucos. Corta as emoções, né? Corta o controle das emoções, né? Exato, é. A inibição das emoções fica afetada, né? E uhum. É onde é explicado, né? No meio de tudo isso. Então, aí depois nessa cena eles têm que fugir, né? Eles fogem pelo conduíte, né? O que que o Archer faz? Manda primeiro uma Macula pra cima e logo em seguida manda tipo que tá louca. É, então, cara. Porra, ela poderia ter feito uma merda, né? É, então. Era mais fácil você mandar o Macu, o Reed pra cima e falar assim, agora eu vou mandar a T'Pol, porque vai ter dois caras pra segurar ela, né? Isso, eu também achei que essa parte foi descuidada, cara. Porque a T'Pol, ela tá cada vez mais primitiva, ela deveria estar mais forte, ela desarmaria todo mundo aí, cara. Ela, é sério, cara. Na verdade, sim, então, entendeu? Sai todo mundo e a que tá com mais problema vai sair por último. É. Pra fazer o quê? Pra fazer merda, né? Tá bom, mas tudo bem. E daí o foda é que é o seguinte... Daí ela tenta correr e o Archer segura ela. Pô, você acha que o Archer ia conseguir segurar ela, cara? Uma vulcana... É. Então essas coisas realmente acabam não fazendo muito sentido se a gente já conhece o que é um vulcano, né, cara? Aham. Uhum. Não, foram coisas pequenas em relação a outros episódios que os erros eram mais graves, né? Ah, não, bem mais grave. Esse aqui nem dá pra comparar. Esse aqui é um episódio praticamente redondo, né, cara? São pormenores, assim, perto de outras coisas, né, cara? Em outros episódios. Né? Agora, se você fosse o Reed ou o Marco, o capitão já falou que vai sobrecarregar o reator de dobra, né? Você ia continuar a arma em tonteio? Cara, eu acho o seguinte... Ah, tá, porque eles já decidiram que os vulcanos, cara, eles já... Vão morrer. É, já era pra deixar... É verdade, cara, é verdade. Mas sabe o que eu acho, cara? É porque é aquela coisa de oficial da Frota Estelar, né? E aí a gente já entra naquele lance meio Roddenberry. Eu acho que deveria manter ainda em tonteio, tendo em vista que é Star Trek, entende? É como se fosse... Uhum. Eu acho que nesse sentido, cara, faz sentido sim. É como se fosse um médico que... Ele não pode tratar um cadáver como um cadáver. Ele vai tratar como se fosse um ser humano ainda, digno de respeito, entende? Eu vejo dessa forma. Uhum. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido aí, que isso é Star Trek, assim, isso é aquele respeito pela vida, entende? Eu acho que nesse caso não vale a pena você matar mesmo, mesmo você sabendo que tá morto, digamos, entende? Eu acho que... Ah, é que... Na minha visão, eu atiraria no... Eu mudaria o... Não, na nossa visão, com certeza, né, meu? Max, a calibração. Porra. Você vai fazer o bicho sofrer numa explosão? Se você vai poder... Vai, pelo menos aquele lá que você vai acertar vão morrer de uma... Como que fala? Sentindo menos dor possível, né, do que numa explosão. Mas tudo bem, vai. Isso é só uma divagação da minha parte. Não, mas eu entendi, faz sentido o que você falou. Mas é que nesse ponto, realmente, acho que não vale a pena mostrar tanta crueldade, cara. Nesse caso, eu opto por isso aqui. Eu acho que tá correto mostrar desse jeito, cara. Vamos tontear mesmo, sabe? Porque, na verdade, já tá matando, né, cara? Já tá, ele vai explodir com tudo, né, meu? Ainda vai mostrar os caras matando ali, é meio foda mesmo. Eu acho que... Ah, se bem que teve episódio que o Archer torturou sem dó nem piedade, né? É, então, é interessante você ter falado isso aí, porque é um episódio, cara, quando mostra o Archer torturando, eu achei uma merda, cara. É onde a gente vê, porra, pra quem que foram fazer desse jeito a terceira temporada, pra mostrar, quer dizer, é o capitão, cara. O cara tá lá torturando, cara, que porra é essa, velho? Mas o mais interessante, cara, é o seguinte... Mesmo tendo acontecido isso, no começo da quarta temporada, né? Vamos dizer, já é o terceiro episódio da quarta temporada, quando passa aquele Stormfront 1 e 2, né? Que é pra fechar toda essa papagada de Guerra Fria temporal, essa porra toda. O primeiro episódio... É que parece que é de uma crise de consciência dele, né? Exato, cara. E isso aí, pelo menos, serviu pra mostrar que, porra, foi errado, e ele considera errado, e ele se culpa por isso. Porra, beleza, cara, beleza. Isso aí serviu pra passar aquele verniz e falar, meu, ele viu que ele fez merda, pelo menos, aprendeu alguma lição, sabe? Uhum. Entendeu? beleza. Eu curti esse episódio, eu me surpreendi quando eu vi o Home. Esse episódio que você tá falando aí chama Home. Terceiro da quarta temporada. Ele se arrependendo, ele ali se sentindo mal pra caralho por ter torturado, cara. Isso aí foi muito bom, cara. Foi muito bom, né? Que é o que você falou. Então, assim, o que eu acho legal é que, pelo menos, eles acabam indo além do limite de onde Star Trek tem que ir, mas sempre quando vão, eles dão um passo pra trás e falam, opa, errei, me sinto culpado, e desenvolvem bem o psicológico do personagem, entende? Então, isso aí pra mim, pô, beleza, foi além, mas pelo menos teve isso, entende? Quer dizer, não pode também usar isso como um recurso sempre, mas usou aí, foi uma vez só que isso aconteceu e teve isso, ok, cara, é perdoável, e foi bem feito, ele sentindo culpa foi legal, cara. Você já viu esse episódio? Não, eu li a descrição dele. Cara, depois você assiste, muito bom, cara, muito bom mesmo, assim, cara. Você sente assim, porra, ele é um personagem de Star Trek que fez uma coisa errada. É, aí beleza, dá pra... ele tá culpado, caralho. Mas quando não tem isso... E aí, cara, explodiu tudo, a celeia foi pro saco, né, cara? Você viu aquele pedacinho de ferro que eles usaram pra atravessar aquele buraco, né? Sim. O Archer carregando a T'Pol e o Phaser na outra mão. Você, eita, porra. É, por um lado também essa T'Pol, cara, ela é gostosinha, mas é magrinha, né? Então acho que não pesou tanto. Ah, o cara até carregou com gosto, né? Nossa, cara. A T'Pol na enfermaria, né, cara? Certo. É legal que ela tá totalmente emocionada, tá com os olhos, né, meu, tipo, quase choramingando, assim, ela tá sob o efeito aí, né, tá ainda tá se recuperando, mas não tá, ela nunca mais vai ficar totalmente recuperada. Isso aí, cara, é um lance, isso aqui é um lance, quer dizer, ela nunca mais vai se recuperar ao ponto de ser uma vulcana que controla completamente as emoções, isso aí foi estabelecido depois disso. Certo? Então, tá, legal. Só que por um lado você pensa, porra, foi um pretexto que os produtores encontraram pra fazer o que quisessem com a T'Pol, né? Na terceira temporada, como eu já comentei em outros podcasts, é onde eles começam a sexualizar a personagem, né? É onde ela começa o relacionamento com o Trip, né, cara? É onde começa a essas coisas dela fazer coisas exageradas, né? Ela começa a fazer coisas que jamais um vulcano normal faria. Por mais que mesmo assim, isso foi bem feito em cada um dos episódios, digamos, a ideia é de apelação. É tipo assim, pô, tem um episódio aqui já no começo da terceira temporada, depois disso até, que, pô, ela praticamente fica nua, né? Tudo bem que é do caralho ver, tipo, nua. Quase. A gente não reclama, né? Tem como, né? Mas, de qualquer maneira, dá pra ver que é tipo assim, porra, tá apelando mesmo, hein? Tipo assim, pra audiência, né? Pra conseguir audiência. Pegar os adolescentes, né? Punheteiro, né? Exatamente. O foco foi esse, né, cara? É mais ou menos o que fizeram quando a Voyager tava também com problemas de audiência e criaram 7 de 9. Só que não chegaram a mostrar ela praticamente nua. Assim, teve episódios que chegou perto disso, mas a T'Pol foi o mais próximo mesmo de ter, né, meu? A nudez mesmo, cara. A T'Pol teve episódios aqui, cara, que olha, foi... É um deleite visual, obviamente. Bom, né? Olha só, o que acontece é o seguinte também, essa conclusão aí, o Archer, ele fala, ah, mas o que me define como humano, né, praticamente ele diz isso, é não deixar você pra trás. Cara, tá boa, foi meio forçadinho isso aí. Ele, pela lógica, se ele tá numa missão, pra evitar que dê uma merda com esses indies aí que ele não conhece direito, que ele sabe que estão planejando alguma coisa, ele precisa urgentemente desse Trillium D pra não sofrer as anomalias. Cara, ele ia chegar, tipo, olha só, numa boa, vou te deixar mesmo aqui, vamos se encontrar com uma outra nave, você pega o caminho de volta pra Vulcano ou pra Terra, mas na boa, não vai dar pra continuar com você, porque senão não vamos poder revestir os anteparos da nave com o Trillium D. Não, não é verdade, cara? Ele não ia abrir concessão pra ter uma tripulante, cara. Não ia, não faz sentido dentro da lógica da terceira temporada, entende? Uhum. Então, tudo bem que é legal. Cara, eu confesso, é legal a gente ver cenas de amizade, que fala, pô, quero você aqui, vamos fazer o dia. É legal, sabe? É Star Trek isso, né? Você ver cenas de amizade entre os tripulantes nesse nível, do cara ser meio se sacrificar pra ter ela por perto como, tipo, ó, companheiros, amizade, o caramba. Mas... Oh, porra, até eu sacrificava pra ter ela perto, velho. Não, ainda mais se você tem tendo em vista isso, é óbvio, né? Nossa, né, cara? Eu sacrificava a tripulação inteira, mas era assim. Tinha que matar metade aí pra ter você por perto, ótimo. Mas... Não, mas é verdade, é sem falar que o conceito de amizade do Archer e da T'Pol já vinha crescendo, principalmente porque começou com uma desconfiança extrema por parte dele com relação à presença da T'Pol lá na ponte, né? Então, na verdade, o conceito da amizade deles começa a se fortalecer como amizade pura aqui na terceira temporada e tal. Por quê? Porque a partir da terceira, o foco da parte sexual vai pro Trip. Porque até então existia meio que uma tensão sexual entre os dois. Tanto é que até na terceira temporada, naquele episódio que eu comentei, que é o Twilight, que é excelente, eles ainda trazem um pouco dessa coisa da tensão sexual dos dois. Quer dizer, era algo ainda... Na verdade, cara, parece que era meio que eles queriam criar um clima de triângulo amoroso, assim, que eu não sei. Ficava meio implícito que a T'Pol poderia estar ali meio que ou o Trip ou o Capitão. Tudo bem que eu tô falando, tipo, implícito de maneira muito sutil. Não é nada, sabe, escancarado. Não é assim. A não ser por um episódio, cara. Porque aquele Shadows of Pigem, que ele é uma continuação praticamente daquele o The Andorian Incident, né? Que ali é um episódio perfeito, né? Mas aí o Shadows of Pigem já é mais falho. Cara, tem uma cena lá que chega a ser vergonhosa em termos de apelação, que mostra... Cara, é exatamente o que eu vou te falar. É o Archer esfregando a cara nos peitos da T'Pol. Você lembra disso? Não lembro. Que eles estão amarrados, assim, cara. Eles estão amarrados e daí eles criam no roteiro a ideia de que pra eles se soltarem eles têm que se esfregar, assim, cara. Ele cai no chão com ela e enfia a cara nos peitos dela. Ele faz o que todo mundo quer fazer. Pá, enfia a cara nos peitos da T'Pol. Fascinating. Mas você entende que, tipo assim, ficou muito claro desde o começo da série que existia uma tensão sexual, aquela coisa não dita, sabe? Aquela coisa ali que tá ali, mas beleza. Só que aí depois, né, quando começa a terceira temporada, fica mais claro que, assim, toda essa parte mais sexual da T'Pol com algum outro tripulante só vai ser mesmo com o Trip. Fica, né, dali pra frente, até o final da quarta, até o final da série, né? A primeira miscigenação vulcana foi com o Spock? Não, cara, olha só. Inclusive, justamente, lembra quando eu comentei no podcast anterior sobre a duologia Demons e Terra Prime? Que é onde a gente tem o Peter Weller como vilão. Sim. Lembro que você comentou. Certo. O teaser do primeiro episódio, certo? Já é justamente o Peter Weller numa instalação secreta lá. Lá ele conseguiu criar geneticamente com com o DNA da T'Pol e do Trip, ele criou um híbrido humano/vulcano, certo? Certo. E é esse bebezinho que aparece no teaser, um bebê humano-vulcano, cara. É um bebezinho com orelha vulcana. Então ali é estabelecido que essa é a primeira vez mesmo que isso acontece. De maneira, assim, como se fosse um experimento genético. Mas é a primeira vez que isso acontece na história de Star Trek, entendeu? Não. Mas aí eu tô falando de forma por envolvimento, não por experiência, mas eu digo relacionamento. Relacionamento? Puta, é capaz que seja... Pelo menos não tem nada que foi dito além disso, mas a gente pode supor que pela informação canônica é o Spock, então. Então é o Spock, né? Porque aí você... Aí eu, pelo menos assim, na minha cabeça, quando eu tava assistindo Star Trek, foi assim, tipo, não vai ficar com nenhum humano. Porque, pelo que a gente sabe, o primeiro relacionamento interespécie vulcano-humano foi o Spock. Não, mas, né? mas na série clássica é dito que é o primeiro? Não é não, cara. Não. Eu tô supondo. Por tudo que foi feito até hoje de Universo Prime, acaba sendo que é o Spock, então. Então, até onde a gente conhece, que saiba, é o Spock, né? Então, por isso que eu ficava falando, pô, acho que, se bem que a gente nunca pode levar isso em consideração, porque se os caras quiserem fazer, então, a T'Pol ficou com o Trip, tiveram trigêmeos, aí pode ser, né? Foda-se a cronologia, né? Porque, por exemplo, por exemplo, uma coisa que no filme do J.J. Abrams, no primeiro de 2009, ficou muito claro, assim, ficou estabelecido como cânone de ambos universos, tanto Prime quanto J.J. Abramsverse, que é o quê? Que isso aí não vai ter como tirar mesmo. E é uma coisa normal, não pega nada, é legal, vai dizer. Que é o lance quando o Spock Nimoy fala assim, ó, o Kirk Chris Pine, o Kirk Shatner me dizia que o pai dele foi a inspiração dele pra ele entrar pra Frota Estelar. Quando o Spock Prime Leonard Nimoy fala isso, cara, fechou. Isso é informação de Universo Prime, tá? Por mais que nunca foi mostrado jamais isso daí, isso aí também não contradiz nada do que foi mostrado anteriormente. É uma informação extra. É algo que está sendo adicionada. Aquilo ali é uma informação desse tipo, que é que nem você falou. Colocaram 50 anos depois de Série Clara, mas tá lá. Don't you understand? It is real! It's a fake! You have no idea how much I'm restraining myself from knocking you on your ass. I'm Captain Jonathan Archer of the Starship Enterprise. Surrender or be destroyed. Go to hell! Da Tipo, certo? Interessante que não parecia que era sonho, mas depois fica meio claro, né? Até pela maneira como a câmera tem uma lente que eles usam, que é aquela grande angular que deixa meio arredondada, assim. Aquilo dá uma impressão de sonho, né? De uma coisa lúdica, né? Quando mostra ela andando pelos corredores. Né? Quando ela tava andando pelo corredor, eu tava achando que era um Sullivan que tava atrás dela. É porque aparece bem no turbo elevador assim, um vulcano totalmente, né, meu, zumbificado mesmo, né? Ah, então, não, quando apareceu o zumbi eu falei, ah, é um sonho, mas antes de aparecer, sabe quando os Sullivan ficam zanzando pra lá e pra cá? No... Ah, sim, sim. Com aquele sistema de camuflagem deles, né, pensei que era isso, né, mas aí quando apareceu o zumbi eu falei assim, ah, então, tá. É, o que acontece é o seguinte, quando ela já entra no turbo elevador, já fica claro, pelo menos assim, eu notei pela lente que eles usam na câmera, que é uma grande angular. E isso daí já mudou o tom, o foco. Já deu pra perceber, pelo menos eu notei que, meu, isso aí se trata de alguma viagem, um devaneio, alguma coisa, um sonho, né, pelo jeito. Então, mas ficou do caralho esse final, assim, né, essa paranoia dela, né. Ah, sim. E isso aí, enfim, né, cara, já, assim, realmente até o final da série fica estabelecido depois, no, mais pra frente, na terceira temporada, que ela nunca vai se recuperar totalmente desses efeitos, né. Ela vai conseguir recuperar a lógica dela até certo ponto, né, realmente ela, né, não fica malucona nem nada, só depois quando mostra que ela tá drogada, né, que ela tá viciada nessa porra, né, cara, que ela começa a ideia, cara, é que ela começa, tem um episódio que mostra que ela vai secretamente até o setor de carga lá, da onde está o trilho, todo o trilho D que eles coletaram está guardado, certo? Uhum. Então, o que acontece? Eles descobrem que ela secretamente está indo lá para tomar doses de Trillium D secretamente. Isso aí é no episódio Damage. É o 19º episódio da terceira temporada, entendeu? Uhum. Ela vai lá secretamente. Quer dizer, além disso, mesmo ela tendo sido recuperada, quer dizer, o Phlox, esse episódio mesmo ele começa a tratar ela tal, mas fica estabelecido que ela nunca mais conseguiu uma conexão completa com a lógica como ela já teve anteriormente. Né? Starship Enterprise. A ideia da droga é exatamente essa, né? Você não tem um ex-drogado, você tem um drogado sob controle, você não tem um ex-alcoólatra. Então, o alcoolismo sob controle, né? Eu entendo isso. Só que, por outro lado, você pensa assim, porra, pra que transformar um personagem de Star Trek num drogado? É nessas horas que fica meio claro o sentido de apelação pro... Tipo assim, é o apelo por audiência a qualquer custo, sabe? É isso, né, cara? É isso. Tudo bem que foi bem feito, foi bem desenvolvido, você entende que, porra, não foi... A maneira como foi desenvolvida não é tão apelativa assim, porque foi responsável, teve lá o passo a passo, foi bem feito. Mas, resumindo, vamos transformar a Vulcana numa vagabunda drogada. É isso, cara, porque ela virou... Na terceira temporada, tipo, é uma vagabunda drogada. Cara, ela vira, né, começa a querer trepar com o Tucker, né, meu, e aí drogada. Pô, é isso, né, velho? Resumindo, é isso, né, enfim, né? Ou seja, se você quiser transar com uma Vulcana, dê Trillium D pra ela. Exato, exato, hein? Olha, tá a dica aí, hein, pessoal. Isso é, vamos. Nesse negócio da tipo não se recuperar, eu acho que tem sentido mesmo, porque eles têm uma memória sensacional, né? Tem toda a lógica e essa lógico que também é resultado de uma capacidade de memória muito grande dos Vulcanos. Então ela nunca vai... É tipo assim, memória e disciplina, né? Tanto é que tem muita meditação. O Tuvok, né, cara? Ele sempre fala isso em Voyager, né, cara? Que ele, a meditação, eles têm que estar sempre com um foco muito grande, que não é fácil, ele deixa bem claro que não é fácil, né, cara? Uh-huh. Assistindo esses dias, eu tava assistindo, fiz uma maratoninha aí de Voyager ali em casa aqui, e, cara, e o Tuvok direto, ele sabe, quando alguém questiona ele alguma coisa, ele fala, meu, não é fácil. Não pense que é fácil ser assim. É uma vida de disciplina, é complicado, cara. Sabe? Então, não é, sabe, é o tipo de coisa que exige um esforço assim, mental muito forte, né, cara? Uhum. Então você imagina que ela não vai esquecer essa experiência. Não, jamais ela vai esquecer a experiência de ter perdido o controle das emoções, né? Agora, a ponto de ela se drogar por motivo X, Y, Z, aí acho que é meio apelativo, né? É, então. Tipo assim, é lógico que, dadas as circunstâncias, é natural ter acontecido isso. Olha só, eles encontraram essa substância. Olha só, os vulcanos são suscetíveis à loucura ou à inibição. São suscetíveis a não ter controle da supressão das emoções por causa dessa substância. Ok, dá pra entender. É Star Trek, você pode criar o que você quiser. Só que a ideia de criar isso é apelação, sabe? A ideia. É a mesma coisa que eu chego assim. A nave vai parar num planeta onde eles encontram uma substância onde eles começam a matar uns aos outros. E esse vai ser o arco da temporada. Você vai pensar, porra, Star Trek, certo? Personagens matando uns aos outros. Como assim, né? Tipo assim, você perde a ideia, você perde o que é Star Trek. Então, eu entendo, sim. Por mais que eu goste pra caralho da terceira temporada, ela é excelente, sabe? Em termos de execução dos roteiros, cada um a um, assim, pelo menos a grande maioria deles. Só que o conceito da temporada, ele é uma perversão, o conceito, né? Agora, eu acho que foi, não é eu que acho, né? É evidente que os roteiristas lá, principalmente assim, os produtores, que era o Berman e o Braga, né? O Rick Berman e o Brandon Braga, estavam desesperados, cara. Eles já não tinham o sucesso que Star Trek tinha antes, sabe? Aqueles anos de sucesso com público e crítica da nova geração passaram, cara. Então eles estavam assim, vamos segurar isso aqui o máximo que der, porque se perder isso aqui, fudeu. É a única série de Star Trek rolando, é a única série de Star Trek rolando, acabou, cara. Quem somos nós? Fudeu. A gente volta pro limbo, sei lá, vai ter que se virar, que é o que acontece até hoje, cara. Os caras estão aí. Uhum. Aquele negócio. Star Trek, eles tinham que fazer. Eles pensaram em fazer de tudo pra manter em evidência e ter pelo menos um mínimo de audiência pra que eles pudessem ter o controle da franquia. E aí perderam. Sim, sim. Às vezes parece que é um erro após o outro. Porque criar esse arco. Acabou que eles pensaram, por meio da apelação, por meio da violência, desse sentimento da era Bush, nós vamos conseguir aí com esse arco Zindi trazer o americano médio pra assistir nossa série. Só que com isso não foi bem assim. Apesar dos episódios da terceira temporada, a grande maioria deles serem excelentes, não deu certo a estratégia. Aí eles, que eles fizeram? Essa série tá morta? Entrega pro esse cara aqui, que é o Manicoto, que foi o produtor da quarta temporada, que resolveu voltar no máximo das origens do que é Star Trek. Aí, quarta temporada é excelente, só que a série já tava condenada, né? Então, eu acho que também não é culpa só deles, cara. Eu acho que é culpa do público americano também, né? De estar cansado de... Porra... De Star Trek. É cansado, cara, de Star Trek, cara. O público americano em geral... Tipo assim, a gente que é fã... quer mais e mais, mas o público em geral, cara, uma hora cansa, velho. É aquele negócio de 87, que é quando começa a nova geração, até 2005, cara, com Enterprise, são 18 anos de seriado, vamos dizer assim. Por mais que vai trocando os nomes, é tudo Star Trek, entendeu? Então, tipo assim, uma hora cansa, isso é normal. Cansa, normal, é. A população, o telespectador quer mudanças, né? CSI não cancelou um monte, imagina. CSI, que é o ápice do ápice de séries investigativas, cancelou isso. Ele teve dois spin-offs e eles cancelaram os dois spin-offs só pra manter o original, pra não cansar, velho. É isso porque, por exemplo, você falou de CSI, que é uma coisa que tem um apelo popular muito mais forte, porque é uma coisa calcada no mundo real. Star Trek é uma ficção científica com, sabe, coisas de pseudociência, umas maluquices, o caralho. Então, tipo assim, pra muita gente é hard demais, sabe? É uma coisa de ficção científica muito... Pra grande maioria das pessoas, assim, eu digo no público geral, muitas vezes isso daí é nerd demais, cara, sabe? Então, é assim. Para pra pensar. Na minha opinião, a gestão Rick Berman, ela, cara, ela é vitoriosa por segurar tanto tempo, entendeu? E mantendo uma qualidade muito acima da média, entende? Eu acho que terminou em 2005 aí, poderia ter durado mais, cara, mas na verdade poderia ter durado muito menos, entende? Então, tipo, a gente tem que estar grato por ter tudo isso daí de material pra assistir e admirar até hoje, né? Porque, né, Enterprise mesmo, uma série que foi muito criticada no início, cara, mas eu não canso de ver gente que tá revendo ou vendo pela primeira vez falando, caralho, era muito bom e foi cancelado, entende? Então, é isso, né? Bom. Ah, deixa eu até ia te perguntar, qual que é o seu personagem preferido do Enterprise? Ah, é o Capitão Archer, cara, com certeza. Capitão Archer, isso aí é, pra mim, acho que é acima de todos os personagens, é o Capitão Archer. Em seguida, acho que é a T'Pol, cara. T'Pol, eu não tô falando isso, mais uma vez, não é porque ela é gostosa. Realmente eu acho ela um bom personagem. Mesmo com isso que fizeram na terceira temporada, ela ainda, ela contorna bem. É mais ou menos, lembra na terceira temporada da série clássica? O Spock, ele foi muito zoado. Cara, o que fizeram com, cara, na boa, o que fizeram com o Spock na terceira temporada da série clássica é muito, cara, é muito pior do que fizeram com a T'Pol, cara, sabe? Porque o que era feito ali com ele era jogado. Não existia uma explicação, não existia uma tentativa de explicação, não existia uma tentativa de falar, ó, pessoal, isso aqui, tal, vai ter consequências, porra nenhuma. Simplesmente tratavam ele como qualquer merda e foda-se, e continuava. Então, eu acho que ainda tiveram um trabalho de zoar, digamos, entre aspas, a personagem da T'Pol e contornar, certo, na terceira temporada, e na quarta ela ressurge com mais força, isso que é legal, com mais força. Então, acho que de Enterprise, Archer, T'Pol, cara, eu gosto de todos, cara. Acho que menos o Mayweather, assim, que eu acho bem fraquinho, mas mesmo assim ele tem seus momentos legais. Então, assim, o Trip é bem bacana. O Comandante Churan, cara. Pô, o que dizer, né? Comandante Churan lá, Jeffrey Combs, né, cara? É foda, não tem o que falar, né? É foda. Tem vários personagens da hora. O cara que faz o Soval também é um puta de um ator, né? Puta de um ator. E na quarta temporada ele fica ainda melhor, cara. Puta, é excelente, né? Enterprise, cara, contou com um elenco de primeira mesmo, cara. E você, de Enterprise, qual que você gosta mais, cara? Olha, cara, eu gosto do Archer. Eu gosto dele porque eu acompanho acompanhei aquele Quantum Leap, né? Então eu gostava já do ator desde aquela época. Eu gosto do Archer, né? Eu gosto da T'Pol também, com puta atriz e tal, que eu curto, assim, além de ela ser muito gata. E o Soval também, o Soval e o... Pô, tem também o Almirante Forrest, que é o almirante da frota, que é o Archer responde sempre diretamente pra ele, cara. É muito bom. É Von Armstrong, o nome do ator, cara. Muito bom, cara. Isso. Então, e também do capitão lá do... Falou agora o nome do... Churan. Mas o que eu mais gosto, o que eu gosto mesmo, é do Phlox, cara. Sério eles mesmo, É, porque eles criaram uma raça que não tinha antes e conseguiram criar toda uma filosofia atrás desse personagem. Você descobre, tipo, vai evolutivamente, ele tem aquela membrana, socialmente, a sociedade denobulando, ele tem aquela, a poligamia aceita dentro da sociedade. Muito louco, cara, isso aí eu acho muito louco, cara, porque quando ele fala, isso soa tão alienígena, as pessoas não entendem, mas você pensa, caralho, isso não é, tipo, um pensamento, cara, o que eu acho legal, isso que você falou, cara, desculpa te interromper, mas é que me lembrou de um lance que, assim, isso pra mim lembra o que é Star Trek, assim, cara. O que é Star Trek? Star Trek não é, tipo, abrir sua mente, cara? Tipo assim, pense numa nova sociedade, num novo tipo de vida, num conceito, sei lá, de sociedade diferente. Cara, o personagem do Phlox, quando ele fala sobre a sociedade denobulana, ele não fala, tipo, esfregando na cara, ele não fala pra falar que é melhor, ele não é que nem os vulcanos, ele não é arrogante, ele simplesmente fala como se fosse uma coisa normal. E o mais legal é ver os humanos vendo como se fosse um absurdo. E pra é legal que quando ele fala, ele parece que pensa, esses humanos são crianças ainda, mas ele não tá sendo arrogante, ele só pensa, nossa, como eles me julgam, né? Cara, isso que você falou é foda, sobre o lance da sociedade denobulana. É do caralho, cara. É muito bem bolada a maneira como, tipo, pra ele é uma coisa normal, é a sociedade dele, de mente livre, e como que os humanos ainda são tão sabe, preconceituosos, primitivos. Sei lá. Primitivos até, né? Exatamente, primitivos, cara. Então, é por isso que eu gosto do Phlox. Criou em cima daquele personagem toda uma sociedade nova, todo um conceito de raça nova. Então eu gosto muito do Phlox por causa disso, né? E ele tem aquela curiosidade que, apesar da raça dele ser muito mais evoluída que os humanos, ele tem aquela curiosidade quase infantil de querer descobrir coisas novas, né? Sobre os humanos, sobre o que eles podem oferecer pro resto, né? É, tanto é que ele só tá nessa missão por causa disso, lembra? Que ele fala desde o começo, ó, eu só tô aqui nessa missão, eu não preciso disso. Não, não, é só porque é o interacionismo, cara. Ele quer participar. É a primeira missão em espaço profundo de uma nave terrestre, cara. Ele quer estar lá, cara. É tipo isso, né? Então. E isso que é legal. O desapego dele com essa coisa de... Não é hierarquia, não é promoção. Não é nada disso, cara. É busca de conhecimento e, meu... É aventura, nessa, né? Exato. É o que é Star Trek, né? Conhecimento, aventura. É todo esse conceito, né? De interação interespécies, né? Exato, cara. Isso é legal. Por isso que eu gosto tanto do Phlox, né? Tanto... E esse personagem, né? É engraçado que o ator que faz o Phlox... É o John Billingsley. Do ator. John Billings, ele fez também pontas no Stargate, né? Stargate, cara, olha só, não sabia disso não. E ele fazia um cientista fã de Star Trek, cara. Caralho, velho, eu não sabia ele disso. Ele tava no meio do SG-1, num planeta X, ele fala assim, porque eu fui na convenção de Star Trek, não fui falando do episódio tal, você fala assim, caralho, pô, velho. Mas você sabia, cara, agora que você me falou isso, eu lembrei de uma coisa, eu tava assistindo o DVD da terceira temporada da série clássica, certo? Uhum. Depois você pega o CD de extras da terceira temporada, tem o Phlox falando, cara, ele tá até maquiado, porque ele tá no meio das filmagens, assim, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Uhum. Eu não lembro agora, mas enfim, ele tá dizendo o quê? Ele tá falando, meu, eu era fã da série clássica e ele é até hoje, assim. Ele fala assim, ó, eu lembro de todas as músicas, ele começa a cantar, tipo. Uhum. Então, eu acho que essa cena que você falou aí de Stargate, às vezes foi o próprio ator que sugeriu pra filmar, cara. E assim, não é uma vez só. Também não apareceu em N episódios de SG-1, né? Mas ele apareceu pelo menos em dois que eu lembro, né? Mas sempre fazendo aquele papel de nerd que gosta de Star Trek, né? Faz assim, caralho, velho. Legal, cara. Interessante, hein, meu? Cara, realmente, lembra de um episódio, cara, eu não lembro o nome agora, da segunda temporada, que uma das esposas do Phlox vai pra Enterprise, e daí ela começa a ficar, se sentir atraída pelo Trip, e aí o Trip tá mó, ela tá dando em cima dele assim, pra caralho, assim, dando em cima dele, assim, e ele tá todo sem graça, porque o Phlox tá do lado, tá tipo atrás dele, assim. Do lado, né, do lado, o cara fala assim, e aí, como faz? Não, assim, não. Aí o Phlox assim, vai, ué, o que você tá esperando? É, cara, ele praticamente fala, meu, vai fundo, manda bala, né, meu, ele tá nem aí, porque, meu, ele tem uma mentalidade, a raça dele, eles alcançaram um ponto, que eles não têm mais essas convenções de tipo, que nem você falou, poligamia, não existe essa ciúme, não existe isso, né, cara? Então, cara, isso aí é muito louco mesmo nos denobulanos, cara, nesse conceito do personagem, é verdade, cara, é muito louco mesmo. Me atraiu exatamente isso, né? Vulcano, a gente já sabia como que era, a gente descobriu algumas coisinhas a mais durante a série, mas eu acho que no próximo filme do Abrams tem que ter um denobulano lá, só pra fazer uma pontinha, falar assim, olha, lembra do Phlox lá, aí, ó, tem um da raça dele aqui, né? Seria legal, hein, cara, seria legal mesmo, mas eu acho difícil. Bom, mas enfim, eu não esperava que ia ter citações da sessão 31, ou então sobre, por exemplo, o que a gente tava comentando até, edifício Richard Daystrom, né? Então quem sabe, né? Cara, então, Ricardo, acho que é isso aí, né, cara? Opa. Bom, escapamos então dos vulcanos zumbis, estamos vivos aí, né, cara? Pra enfrentar mais algum outro louco aí. Bom, aproveitando aí, vou revelar qual que é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo episódio que a gente vai falar aqui é o Chimera, de Deep Space Nine. Bom, Ricardo, mais uma vez agradeço a sua participação. Opa, obrigado por ter me chamado aí. E Jolan True. Agradeço a todo mundo que está ouvindo aí e kapá! A Enterprise responde ao chamado de socorro automático da nave vulcana Celeia, que havia se perdido na expansão délfica. Ó, de novo, é Celeia. Não é Celeia? Não, Celeia. Eu só vou falar Celeia, você gruda? Não, não. Tem que ser... Tem que ser. Por quê? Mas você sabe grudar. Não, eu sei, mas é mais fácil você ver. Tava tão bonitinho.